Mundo morto. Tudo morreu por fim. Tudo está morto. Tronos e templos arrasados. Pelas ruas do céu suicidam-se as estrelas. Que sensação de paz e de conforto. Presenciei o derradeiro grito e o último gesto das estátuas mortas. Quantos olhos tentando ver as portas que se abrem hoje aos homens no infinito. No mar ainda flutua a grande nave azul, em cujos mastros freme a luz baça que caiu dos astros. Nele há silêncio, há um silêncio grave, um silêncio de morte, pois é morto o mundo, é morta a nave, é morto o povo. Nave, quem te fará voltar de novo se já não há mais vida neste porto? Vinde, ó poetas, vinde ver, olhai-o. Na parede do tempo, a mão do raio traça o hieroglifo colossal da morte sobre o vosso destino imenso e forte. Sois imortais, viveis ainda. Agora que o mundo é morto e o mar incompreendido, há muito tempo que soluça e chora pelo seu próprio abismo consumido. Ouvis o canto? É o canto da sereia, da última sereia que hoje morre. De seus lábios de espuma agora escorre um poema de música na areia. Só o poeta sobrevive e o escuta. O poeta clamando aos céus aflito, tentando ainda salvar a alma que luta e sofre nas entranhas do granito. Só o poeta, vivo entre os escombros, levantará nos seus divinos ombros as colunas dos tronos destruídos. Ele ainda sonha. Longe os seus sentidos vivem buscando a estátua mutilada para dar alma, sensação, destino superior, fazer o homem divino desse bloco de pedra humanizada.